Alfa, boa noite, Oxené, 6258 LS, pista 10. Boa noite, Oxené, 6258, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 6258. No 3, fala do 25, livre direita, táxi na frequência e Alfa Kilo parte 3. Alfa Kilo parte 3, faz o 27 na 3. Livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, autorizado pouso, pistão no 0, acima 62, foi. Pronto para pushback acionamento, 1868. Autorização para o táxi. Autorização Lanche, fala para o táxi, fala de nela. Agora 50 milhas tudo a ser 01. Aprende o Serra, está aqui no controle. Está bem encerrado, 50 milhas, 52 milhas pagador, chame Ilhéu na frequência no 201. 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decolada 1-0, curva esquerda, controle 1-9, decimal 8, aciona 5023, proteja. Ok, autorizado 370 para Campinas Grande, na Ampla 1-0, saída Puca, transição Zipar, 1-19-8, 5023, 1-1-7-0. Projeto correto, chama para prospeccionamento. Altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5. Se o táxi via Índia Alfa, ponto de espera, torre 2-9-5, 8-6-8, boa. Tio, Bom 868, tá pronto, com ponte espera 1-0. Bom 868, a linha decola do 1-0, vento 120 graus com 5 nós. A linha decola do 1-0, Bom 868. Bom 868, correção ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, Bom 868. Livre decolar da 1-0, vento 130 graus com 5 nós. A linha está 1-0, 8-0. Vamos ver 98, pronto para 4. Natal, nível 370, via Upper Zulu 1-0, saída Puka, transição Zipá. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-9, decimal 8, aciona 5024, coteja. Protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Decolado aos 37, controle 1-9-8, bom voo. 98, 1-8-8, boa. Salvador, muito boa noite, 1-8-8. Muito bom, 1-8-8, contato do radar, subiu para o nível 230, saída da Puka. 230, Puka, boa noite, 1-8-8. 0972, acione identificação, voe direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 012. Dando 868, China do Recife na frequência 12545 e ao chamado 12685. 12585, partindo 2085, 968, boa. Autorização para o táxi. Passa ao táxi, não tem nada. Turno 972, está autorizado a final do procedimento, informe o seu. Autorizado o procedimento, X-ray da 10, chama estabilizado, 972. Guardião 05, controle? Guardião 05, na escuta do controle? Altera Fortaleza. Altimetro 012, táxi via taxa, passe através do portão 612. O voo 012 está através do portão 3, né? Certo, taxi 3. 098, táxi via Índia Alfa, no passe espera torre 1 no 8.95. Salvador, agora 1170 para táxi com 129 a bordo, autonomia 4 horas e 10, alterna Fortaleza. 2139 a bordo, altimetro 012, táxi via Índia Alfa, no passe espera torre 1895. Índia Alfa 1895. Salvador, boa noite, voo 10 da frente, da 10, próximo. 1098, linha decola da 10, vento 120 graus, com meia dúzia de lá. Linha decola da 10, voo 10 da frente. Vento para o solo. 0024, ilha internacional, para a estação level 3502, vento ready to go. Roger, stand by grade C clearance. 170, ponto zero, pronto. 1170 ali, mantenha 10. Mantém 170. 1098, decolador 51, controle 1, 9.8, bom voo. Controle 198, voo 1098, bom dia. Controle Salvador, boa noite, voo 1098, cruzando 1910, Fuca. Está em contato radar, sua para o 370, Fuca, transformação. Também tem contato para o 1098, de onde vai? 1098, contato radar, sua para o nível 370, saída Fuca, transformação de pá. Vira para o 370, transição ainda pouca, transição de pago, 1098. Devido à aeronave à frente está no mesmo nível, mesma rota, irá manter a posição alinhada, estimado 2 minutos. Entra o tráfego, obrigado. Departure, get each transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5025, read back. Normal departure, get each transition, runway 10 with your left turn. Is that correct? Already for push and start? Estabilizado, voo anual, executa isso. 1-0, livre decolagem da 1-0, vento no 3-0 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem, 1-0, obrigado. 1-7-2, obrigado, uma boa. Visual com a 10. Boa noite, Gol 972, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 972. Vento no 3-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 2. 1012, livre pouso no 10972. Fono 1970, decolado 56, controle 1.8, bom voo. 1.8, obrigado. Agora frequência 12545 e alternado 12085. Recife 12545, alterna 12085, 1098, boa noite. Para o nível 370. Ok, muito obrigado. Frequência via Alfa, partindo da Juliette. Sim, a gente vai livrar via Alfa antes da Juliette na 64, o voo 9, tudo bem. Sou 1170, chamador Recife, né? 525, decimal 45 e alternado 126, decimal 85. 245, 2685, 1170, obrigado. Antes da Juliette. 1972, Juliette, portão 09. Diga Juliette para 09, com 972. 0024, position 10, ready for pushing start. Portugal 024, push back and start, approve the comeback right for attack. Portugal 024, push back, let's go with the push. will request that. Portugal 024, taxi via May Abram and taxi India. Hold point runway 10, call tower 118.95, declination 1011. Copy, connection 01, taxi via May Abram, India. Holding point runway 10, contact the tower 118.95, call 024, India. Portugal 1172, aciona a identificação, desça para 2000 pés na proa de Duna, o ajuste 1019. 024, cleared for line up and take off, runway 10, the wind is 130 degrees, 05 knots. Line up and clear for take off, runway 10, Portugal 0. 0, call off from the departure 119 at decimal 8. Have a nice trip, sir. Thank you, United Force of Zero to follow, nice to meet you. 0-4 0-4, radio contact level 350 and take home on departure. Level 350, home on departure. Go 1-1-2, está livre ao final do ILS, informe estabilizado. Comportamento estabilizado, go 1-1-2, vai dar um pequeno desvio de luz com essa informação. Livre. GB and progress take flight level 310. Direct to GB and climbing level 310, Portugal. 0-4, obrigado.